No programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e... Socialista. Socialista? É. O quê? O camarada socialista? É, Barbosa, o nosso assunto de hoje é o Fidel Castro, mano. Ah, a primeira personalidade é Fidel? Fidel Castro, Barbosa, o presidente eleito de Cuba, mano. Eleito? Aí você vai dizer assim. Foi eleito, teve eleição. Mas teve eleição em Cuba? Pergunta assim. Teve eleição em Cuba, Maurício? Teve, e ele mesmo se elegeu. Ele chegou e falou, tô eleito. Tá, tô eleito. É. Mas o Fidel Castro, Barbosa, proibiu que as revistas de fofoca circulassem em Cuba. Ah, é mesmo? Acabou. Que, amiga contigo, caras. Não, lá em Cuba não tem amiga, não. Bem, não? Lá é mi camarada. Mi camarada. E quem vendeu comprar essa revista de fofoca vai em cana, Barbosa. Quem vendeu comprar a revista de fofoca vai em cana. Isso não é notícia séria, não é fofoca, não. Tá certo, tá certo, Maurício. Mãe de nada, tudo bem com a senhora? É, meu, tudo bem, né? Tá um tiroteio danado aí hoje. Tão comemorando alguma coisa? É o hino de Cuba. É o hino de Cuba? Olha, ninguém vai me dar os parabéns, não, né? É sempre não, assim. Você, hoje, enfim, a senhora tá fazendo aniversário. Não, Barbosa, que isso, meu? Para lá, eu acertei em cheio o resultado do jogo de Vasco com Real Lisboa. Não, Real Lisboa não, Real Madrid, mano. Eu disse, o Vasco vai perder de 2-1. Mas pera lá, eu falei. A senhora falou isso hoje, eu tava lá em cima na sala, babosa, ela chegou lá, 10 pro meio-dia, ela falou isso, 2 horas depois do jogo terminar. Não, mas eu só quero o quê, mano? Ah, depois do jogo é mole. Ah, mas eu fiz as previsões, Barbosa, ontem à noite. Ontem à noite. Mas é que eu não achei ninguém pra falar. Ah, sim. Então eu sou depois falar do jogo é mole. É cascata. É uma bolsa. Que é, mãe? Ele tá duvidando. Não, senhora, não. Não duvidando, não, pô. Ele tá achando que eu sou uma charlatana. Não, senhora não é uma charlatana, isso não. Isso é muito duro pra mim. Não, mãe, não esquece. Depois do jogo é mole. Não, mãe. Isso é um golpe muito forte no meu coração. Não, mãe. Para com isso. Olha a energia. Para de chorar, mãe. Vamos trabalhar. Para, mãe. O que a senhora quer, mãe? Não, peraí. Era o quê? Concentrando aqui. Concentra aí. Dá 10 real aí. Dei 10 real o quê, mãe? Qual que é a pergunta aí? Qual a pergunta, Maurício? A pergunta é a seguinte, mãe, né? O Fidel Castro proibiu revista de fofoca em Cuba. Por que que ele fez isso? Oh, deixa eu ver aqui nas consultas, hein? Ai. Caramba. Que é, mãe? Caramba. O que é, mãe? Olha, Barbosa, é o Fidel, né? O que, que tem o Fidel? É o Barbudinho. É. Aquele que parece primo do Lula. Que primo do Lula? Não tem nada a ver com Lula. Não tem nada? Não. Olha, é o Fidel, né? É o Fidel. É, o Fidel que? Lá de Cuba? É, mãe, você sabe que é. Barbosa, Cuba agora tá fazendo um foguete. Não vem com essa piada velha, nojenta pra cá, não. Tá? Essa aí eu perguntei pra ele, Fidel, quando o Cuba lança o foguete? Não, mãe, para! Ele falou, não sei. Para, responde a questão aí que o Maurício perguntou. Que coisa! Olha, como é Fidel, vamos falar aqui com os bezerrinhos esfomeados. Ah, os bezerrinhos esfomeados. Não eram os bezerrinhos, era isso, Paulinho. Tá é confirmando isso mesmo, lá. Era os bezerrinhos, porque o Fidel fala com aquela voz assim... E Bezerro também faz. Tá bom. Então deixa eu falar aqui, pegar o Tertuliano aqui. Tertuliano. Hein? Ô, Flavinho, os caras, meu, é show. Pega aí o Bezerrinho aí pra mim. Vamos lá, pegou, trouxe aí. Não, tem que esperar mais um pouco, porque ele é lerdo. Ah, ele é lerdo. Flavinho traz mais devagar, tá ele certo. Demora. Tá. É porque ele diz que os bezerros é tudo trouxa. Ô, Tertuliano, o Fidel proibiu as revistas de fofoca. O que você acha, Tertuliano? Que é isso? O quê? Que é isso? É, mas... Pera aí. Que isso? Tertuliano, você vai explodir, meu. Ai. Olha a nojeira, tá? Já falei pra esse bezerro parar de comer batata doce. Para com isso, mãe. O que ele falou aí, essa nojeira? Esse bezerro é fogo, Barbosa. Tá bom, ele mãe. É um guloso. Tá bom. O que o Tertuliano falou aí? Bom, ele não falou nada, porque ele explodiu. Deus eu só vi voar cabelo de bezerro. Eu tô do outro lado. Bezerra não tem cabelo, tem pelo, mas pelo. O que é isso, seu comprido, que é sua mãe? Comprido, que sobrou o quê? Ah, é o rabo. É o rabo do Bezerra, mãe. É o rabo dele. É isso aí. Ele tá muito fino. Não, vambora. Bom, eu já vi tudo. No meio da explosão eu captei a energia. Ah, muito bem, mãe, muito bem. Olha, é que as revistas estavam fazendo fofoca lá sobre o negócio do Bill Clinton. Usar aquele charuto na hora de namorar. Ai, ai, ai. E aí dizia que o charuto do Fidel. Não, mãe, charuto... não. Pra parar. Chega. Obrigado, mãe. Ah, de nada, mas eu ia falar a verdade. Não ia falar nada. Vai, Maurício. Vamos, e agora vamos ao comercial do De Nada Shop. Isso. Ah, muito obrigado. Olha que maravilha, hein? Coisa linda, hein? Barbosa, imagina. Ao som das Big Bands, mãe de nada, chique, hein? Ô, maravilha. Olha. Não acredito. Eu fico me imaginando num baile. Big Band japonesa, mãe. Eu fico me imaginando, Barbosa, num baile. Eu e o Adolfo Cruz dançando. Ah, que Adolfo Cruz. Essa música maravilhosa. Olha que a dona Geni não vai gostar dessa história. Porque o Adolfo dança muito bem. Ah, tá bom, mas para. O Adolfo dança. Tá bom, vai embora. Horário reservado. É muito engraçadinha essa mãe de nada, né? Muito engraçadinha. Big Band japonesa. É, Barbosa, eu também quero dançar com a mãe nada. É, Barbosa. Januário, seu dia. Januário, seu dia é sexta-feira. Eu ouvi a mãe nada falar que queria dançar. Não foi com o senhor, não. Ele queria dançar com o Adolfo. É, sai daqui. Vai embora, Januário. Seu pernóstico. Bora, Januário. É. Sexta-feira que é dia de receita. Sai daqui, meu. Vai levar essa panela pra lá. Isso mesmo. Bom. Por favor. Horário reservado de grátis para o De Nada Shopping anunciar os seus produtos. Barbosa tá desmaiando aqui. Não, é que deu uma dor de cabeça aqui repentina, já passou. Você sabe que é dor de cabeça antecipada? Quando você sabe que vai ter dor de cabeça, ela já dói antes, entendeu? Tô com a dor de cabeça antecipada aqui. Vambora. Pega um remédio pro Barbosa. Não quero remédio não, mãe. Vambora. Pega um tussa bem pra ele. Tussa bem, nada. Minha amiga dona de casa. Meu amigo dono de casa. Amiga dona de casa. Com certeza vão criar casa. Ah, com certeza. Bom, e o amigo dono de casa, tá bom. Se você nesse Natal quer participar do movimento de expansão do De Nada Shopping, esta é a sua chance. Ah, mesmo tá ampliando o De Nada Shopping, mãe? Vamos fazer um ampliamento maravilhoso. Sim. Do nosso quadro de vendedor de rua. Olha, que legal. Damos ajuda de custo. Ah, é? É, R$2 para o almoço. Dois? R$1 para as passagens. Que isso? E mais 50 centavos para as despesas em geral. Que aí, mãe? Que pão durismo é esse? Damos ainda uma comissão de 0,5%. Ah, comissão de 0,5%. E o horário de trabalho, o mais tranquilo. Sim, qual é? De 5 da manhã às 11 da noite. Que isso, mãe? Temos vaga para vendedor trabalhar no Acre, na floresta amazônica e no deserto do Saara. Que isso, mãe? E procure o De Nada Shopping pelo telefone mais famoso do planeta. 0900-7171 no ramal 171. Ai, ui, ui, ui. Tá bom, mãe. E seja um feliz e próspero vendedor avulso do nosso produto. Tá bom, mãe, um abraço, tá bom. Que apelação, vai, Maurício. Bom, temos aqui o segundo assunto dessa edição do Língua de Trapa, voz. É uma dúvida do ouvinte Joacir de Belo Horizonte. Sim. Ele diz aqui, mãe de nada, eu gosto muito de pescar na Serra do Cipó. Ah, sim. Mas aqui em Belo Horizonte não temos boas varas, as varas aqui são muito curtas. É. Mãe de nada, o De Nada Shopping tem vara grande? Aê, olha só, Barbosa. A pergunta já foi horrível. Hein? Atenção, a pergunta foi horrorosa. Por que foi horrorosa? Eu não sei. Não. Então a senhora, por favor, se comporte, viu, mas mãe? Mas eu gosto de pescar também. Tá bom, mãe. Tudo bem. Se eu gosto de pescar, não vou discutir. Mas cuidado com a resposta, tá bom? Barbosa, você não gosta de pescar? Não, nem sei pescar. Que isso? Não sabe nem pegar numa vara? Não sei. Ai. Pode parar, tá bom? Eu vou te ensinar. Não, vai ensinar nada, mãe. Pode parar. Olha. Que coisa. Pergunta cabeluda. É, aí. Pergunta cabeluda, sim, senhora. E tome cuidado. Olha, essa pergunta aí, numas horas dessa, eu tinha que verificar com os catálogos de venda. Os catálogos de venda? É, porque o De Nada Shopping também vende umas varas boas. Ah, é? Que bom, hein? Mas eu tô sem um catálogo aqui. Sim. E aí eu tenho que fazer as consultas. É, vamos às consultas normais, mãe. Deixa eu ver aqui o que a gente vamos consultar. Bom, vara de pescar lembra rio. Rio. Rio lembra minhoca. Minhoca. Minhoca lembra galinha. Galinha, tá certo. Rio e lembra minhoca onde? Galinha. Que forçação de barra, hein, mãe? O rio não lembra minhoca. Rio lembra minhoca o quê? Mas que é isso, Barbosa? Rio tem peixe. Sim. O peixe é pra pescar, come o quê? Ah, é verdade. Bom, vai é dizer verdade, que você certo. Nunca molhou a minhoca no rio. Não, nunca molhei a minhoca no rio, não, mãe. Pera lá. Eu não nem pesco, tá bom? É, você não é mineiro, então. Não, sou mineiro sim, mas não gosto de pescar. Pera tá lá. Vambora. Deixa eu ver daqui. Consulta aí as galinhas, porque lembrou da minhoca da galinha? Sei lá, que é isso aí? Flavinho, seu lerdo, vem cá. É isso, mãe, me esculacha. Ei, tá bom ele hoje, tá turbo. Tá rapidinho. Olha, botaram gasolina aditivada. Vamos lá. As galinhas cibernéticas. Pega isso. Lá pra mim, ô Flavinho. A pretinha. É, olha aí a pretinha. Isso, pretinha, é esquisita, hein? Deixa eu. Pretinha, vem cá, linda. Como é que chama? O Joacir Wingler. Isso. De Belo Horizonte. Isso. Ele tá querendo pegar nas varas. Não, não, mãe, não é isso, não. É, falou que as varas de Belo Horizonte, a vara do mineiro, na hora de pescar, é vara curta. Tá. O que que você acha, hein, ô pretinho? Hein? Ah, é? Você quer pegar... Não, quer pegar o quê, mãe? Pode parar. Você quer pegar uma minhoca. Uma minhoca. Ah, tá. Não tô entendendo. Tá, mas pretinha, mas por que que a vara é pequena? Tá, já entendi. Entendeu, tá bom. Chega. Isso, pronto. Isso, chega logo o galo de novo na parada, porque essas galinhas é tudo vagabundo. Não, ô mãe, vambora. Já vi tudo aqui, Barbosa. O que a senhora viu aí? De nada, shopping, tem ótimas varas. Ah, tem? Tem. Pelo menos as clientes não têm reclamado, né? Ai, ai, as varas envergam, mas não quebram. Não, mãe, né? Chega, tá muito apelativa a senhora, tá? Hein, Barbosa? Um abraço, mãe, obrigado. Obrigado de nada, a gente podia marcar uma pescaria. Mas que marcar pescaria o quê, mãe? Eu vou levar a vara de um amigo meu. Você vai levar a vara de ninguém, tá? Ó, pra parar. E seu programa,